Respire fundo, conte até 10. Senta pra cê não cair. O que eu tenho pra te falar não é fácil de ouvir. Olhe pra mim, preste atenção. Desligue a televisão. Aproveita os últimos minutos dentro do meu coração. Hoje vai ser a nossa despedida. Onde te come hoje não cabe mais. Não vamos ter final feliz igual aos outros casais. Eu não aguento mais fingir que sinto amor. A novela das nove acabou, já deu, não quero mais. Pode voltar pra casa dos seus pais. Eu não aguento mais fingir que sinto amor. Acabou, já deu, não quero mais. Pode voltar pra casa dos seus pais. Volta, vai, vai. Isso é Zé Neto e Cristiane Acústico, rapaz, lindo demais. Olhe pra mim, preste atenção. Desligue a televisão. Aproveita os últimos minutos dentro do meu coração. Hoje vai ser a nossa despedida. Onde te come hoje não cabe mais. Não vamos ter final feliz igual aos outros casais. Eu não aguento mais fingir que sinto amor. A novela das nove acabou, já deu, não quero mais. Pode voltar pra casa dos seus pais. Eu a novela das nove acabou, já deu, não quero mais. Pode voltar pra casa dos seus pais.